Representantes do Ministério Público de Minas Gerais, da Samarco e da Icon do Brasil assinaram nesta segunda-feira, 30 de outubro, em Belo Horizonte, um termo de acordo judicial que prevê a realização de auditoria independente ao MPMG pela Icon, a ser custeado pela Samarco. O objetivo é possibilitar o acompanhamento das atividades que compõem o planejamento e a execução das obras necessárias à recuperação do reservatório de Candonga na usina hidrelétrica Risoleta Neves. Em decorrência do rompimento da barragem de Fundão em 5 de novembro de 2015, a represa funcionou como estrutura de contenção de rejeitos de minério e, por isso, encontra-se assoreada e impedida de funcionar. A promotora de justiça Andressa de Oliveira Lanchotti, coordenadora da força-tarefa do MPMG no caso Samarco, explica de que forma a auditoria auxiliará o MP. O presente acordo visa subsidiar o Ministério Público de Minas Gerais sobre as obras que estão sendo realizadas pela Fundação Renova no reservatório de Candonga. Com base no trabalho da Eicon Auditoria Externa, será verificado se estão garantidas a segurança da estrutura e das pessoas. Da mesma maneira, será também aferida a segurança da utilização da chamada Fazenda Floresta, que é o local onde serão dispostos parte dos rejeitos hoje encontrados no reservatório de Candonga. Além de custear a auditoria, a Samarco fica obrigada a conceder acesso irrestrito a todas as obras e a dados e documentos. Compromete-se ainda a considerar as recomendações de estabilidade e segurança feitas pela Icon, a fim de mitigar riscos e minimizar impactos ambientais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.